Mas tem a do Catarina também, né? Como é que é? Tá o surfista tudo ali pegando onda e tal, e final de tarde, três surfistas sobem, ficam lá em cima da morranca, lá olhando as ondas e tal. Morranca, aí chegou. Esse é maroleiro. A morranca é? Fumegante, Big Rider. Morranca. Aí chegou Catarina, digo, pá, vou me enturmar com esse surfista. Oi. Aí se agachou ali do lado e olhou pro surfista, né? E o surfista deu uma olhada pro cara assim, ele olhou de novo. O que que eu vou dizer pra esses caras? Aí pensou, aí virou pra um surfista. Sexo da vida. E a Isga? Os surfistas se olharam, né? Isga? Isga? Que Isga? E as gatinhas? Pô, tu até parece Catarina, pô. É. Eu me direitinho.